快过 star。 Que eu não sinto o cheiro do perfume dela. Essa casa vazia, tudo lembra ela. Na hora da janta ou às oito, assistindo novela. Tão bom o que a gente fazia. Não tinha hora certa, nem noite, nem dia. Mas vacilei e perdi você. Agora é só eu, o sofá e a TV. A saudade tá aqui sentada, tá gritando aqui dentro da sala. Volta, amor, volta, amor. A saudade tá aqui sentada, te chamando, amor, volta pra casa. Fazia, não tinha hora certa, nem noite, nem dia. Mas vacilei e perdi você. Agora é só eu, o sofá e a TV. Volta, amor, volta, amor. A saudade tá aqui sentada.